Marieta, moça lá do interior. Era filha de agricultor, veio pra cidade morar. Diz o seu pai, minha filha, isso é um perigo, mas papai eu não consigo é ficar aqui sem nhanhá. Diz o seu pai, minha filha, isto é um perigo, mas papai eu não consigo é ficar aqui sem nhanhá. Marieta, nhanhanhá, é uma loucura. Marieta, nhanhanhá, não tem frescura. Marieta, nhanhanhá, é uma moça pura, mas quando ela quer nhanhá, ninguém segura. A Marieta é meio louca da cabeça, por incrível que pareça, ela só quer incomodar. Já tem 60 e ainda se sente guria, pois eu acho que ela é tia da Maria, tchá, tchá, tchá. Já tem 60 e ainda se sente guria, pois eu acho que ela é tia da Maria, tchá, tchá, tchá. Marieta, nhanhanhá, é uma loucura. Marieta, nhanhanhá, não tem frescura. Marieta, nhanhanhá, é uma moça pura, mas quando ela quer nhanhá, ninguém segura. A Marieta resolveu virar prefeita por ser uma mulher direita. Meu Deus do céu, que perigo! Pois na cidade todas as mulheres choravam, mas todos os homens gritavam: vou fundo no teu partido. Pois na cidade todas as mulheres choravam, mas todos os homens gritavam: vou fundo no teu partido. Marieta, nhanhanhá, é uma loucura. Marieta, nhanhanhá, não tem frescura. Marieta, nhanhanhá, é uma moça pura, mas quando ela quer nhanhá, ninguém segura. Depois de um tempo a Marieta então parou, um velhinho arrumou e resolveu se casar. No casamento ela disse a seu marido: de hoje em diante, meu querido, é só você quem vai ganhar. No casamento ela disse a seu marido: de hoje em diante, meu querido, é só você quem vai ganhar. Marieta, nhanhanhá, é uma loucura. Marieta, nhanhanhá, não tem frescura. Marieta, nhanhanhá, é uma moça pura, mas quando ela quer nhanhá, ninguém segura. Marieta, nhanhanhá, é uma loucura. Marieta, nhanhanhá, não tem frescura. Marieta, nhanhanhá, é uma moça pura, mas quando ela quer nhanhá, ninguém segura.